pra te agradar. Eu tô sensacional. Fique à vontade aí pra acreditar. Mas tô falando a verdade. Cê quer que eu diga o quê? Que eu tô sofrendo, o mesmo sem sofrer. Tá perdendo seu tempo mexendo no que tá quieto. Se de longe tu vê, imagina quando vê de pé. Hoje é mais um dia pra você criar vergonha na sua cara e me esquecer. Que porra de amor, pra mim eu só perdi um seguidor. Hoje é mais um dia pra você criar vergonha na sua cara e me esquecer. Eu morro, mas não volto a amar você. Portal do Arrocha. Quem disse que eu tô mal? Mentiu pra te agradar. É o que eu espero. Eu tô sensacional. Fique à vontade aí pra acreditar. Mas tô falando a verdade. Cê quer que eu diga o quê? Que eu tô sofrendo. Tempo mexendo no que tá quieto. Se de longe tu vê, imagina quando vê de perto.